Salvador, Ota 3600, boa noite. 3600, altímetro no 017, reporte visual com campo. Afirmativo, informar na visual. 1097. Avistando OTA 3600. Repouso, pista no zero, vento 160 graus com 09 nós. Informa pista molhada, tá 3600. 3600, sete. Repouso, 190. Zero, solo 05 à direita, 1-2-1-1, solo, boa noite. Bom dia, tá 3052. Olha, 352, altímetro no 017, reporte visual com campo, teto estimado 900 pés. 700 pés, tá 3052, vai reportar visual. 9110, até 3052. Disco 2, livre pouso, pista no zero, vento 160 graus, 160 graus, com 08 nós, informa pista molhada. Está 3052. Gorono 34, ali mantém cabeceiro no zero. Torres Salvador, passareira 2224. Torres Passareira 224, tem aproximação agora na pista livre, altímetro no 017, reporte visual com campo. 2224, reportará visual. Disco 2, solo 20 à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. Pode confirmar. Salvador, pode confirmar o vento? 150, 150 com uma dúzia. Uno 34, vento 150 graus com 12 nós, uma dúzia, tem livre decolagem no zero. Listo 800, vai espacereiro 2224. 2224, tem livre pouso, pista no zero, vento 150 graus, com 12 nós, uma dúzia nós, com pista molhada. Gente, pista molhada, autorizado pouso, não, no zero, 2224. 1134, decolo 22, controle 1, 19, decimal 8, bom voo. 198, boa noite, boa noite. 024, solo 23 à direita, 1211, solo, boa noite. Oi, boa noite, chegou na 723, a pessoa até o final. 723, porte visual com campo, altímetro no 0, no 7. Porte visual, 723. Pistão 723. Pouso, pista no 0, gol no 723, o vento 160 graus com 08 nós, informa a pista molhada. Sim, autorizado, pouso no 0723. Três no solo, 31 à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. 1-1, boa noite. Salvador, boa noite, 6250, Alxaner, na sua escuta. 6250, reporte visual com campo, altímetro agora no 0, no 6. Botar a visual com 1016, 6250. Oi, Salvador, eu vou no 868, mantém a zona 0. 7868, mantém a posição. Negativo, mantém a posição, gol 1868. Avistando, sinal normal, está embaixo travado, 6258. 258, livre pouso, pistão 0, vento 170 graus, 170 com 10 nós, com 10 nós, informa o pistão úmida. Livre pouso, cabeceiro 906258. É 8 ali, mantém cabeceiro no 0. Ali mantém no 0, vou no 868. No solo 45, à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. 21, obrigado, boa noite. Vento no 80 graus, 1 dúzia nós, tem livre decolagem, pista no 0. Decolagem no 0, vou no 868. 8, decolos 47, controle 1, 19, decimal 8, bom voo. 19,8, bom noite, 68. Servidor 28, a linha decola sem parada no zero. Livre ingresso, decolagem no zero, sem parada, o vento no 70 graus com 09 nós, 1016 altímetro, passarelo 2218. Torre Salvador, Boas 16908, estabilizou sinal de 5 milhas. Está aproximação, Guarani pista livre, altímetro no zero, no 61908. Aguarde a pontuação, ajustando 1016, azul 6908. Azul 6908, livre pouso, pista no zero, vento 170 graus com 08 nós, 10 no meio o altímetro, informa o pista úmida. Ok, livre pouso na 10, 1016 ajuste, azul 6908. 02228, decolo 51, controle 1, 19, decimal 8, bom voo. 2228, 198, tá mais. 908, solo 52, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Alivado 21, boa. Salvador, boa noite, bom 70.0.0 pronto. 70, a linha decola, pista no 0, vento no 80 graus com 09 nós. Zero, decolo 57, controle 119, decimal 8, bom voo. Chamo com 1498, boa noite, bom trabalho aí, o gol 1170. Torre Salvador, boa noite, o TAM 3891 estabilizando, baixado, travado e aviso. 8391, livre pouso, pista no 0, vento 180 graus, com 08 nós, altímetro no 0 no 6, informa pista úmida. Com livre pouso, gente, pista úmida, o 3891. Zero nove oito, a Lima tem cabeceiro no zero. Solo 01, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. 21, boa noite, cara, 3, 8, 9, 1. Oito, vento no 70 graus com 08 nós, tem livre decolagem, pistão no zero. Salvador, muito boa noite, azul 4062, estabilizado no X-ray. Uno 098, decolagem 04, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. Controle 098, boa noite, 2091 098. 062 da Azul, tem livre pouso, pistão no 0, vento 180 graus, com 08 nós, 10 no meio, o altímetro, com pistão úmida. Ei, livre pouso, pista 10, 2016, 4062. Faz 062, solo ao 06, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Obrigado, 1. 121, 1. Transco 2, está livre a linha e decolar, pista no 0, vento 180 graus com 08 nós. Salvador, muito boa noite, Luna 972, estamos a 3 milhas do externo. 72, reporte Simbra com trem checado, altímetro no 0 no 6. Vai Simbra, trem checado no 972. Decolo 09, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. Tantra 98, boa noite, Tantra 152. Tá passando Simbra, baixo de salvo 972. O 72 livre pouso, pista no 0, vento 190 graus, 190 com 08 nós, informa pista úmida. Tá, ciente, 972 tá livre pouso no 0.